estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros no motivo qualquer a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr nos teus braços quando acaba a briga, te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Ver você me humilhar e eu num canto qualquer, dependente total do teu jeito ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho que paguei enquanto pra você, magoando pouco a pouco, me perdendo sem saber. E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Sente falta de mim, sente falta de mim. Vou tentar se esconder, o coração vai doer. Sente falta dessa negona aqui. Sente falta de mim. Muito obrigado.